caso não seja possível, o senhor mantém a posição aguardando remover o animal. Restrito nível 100, e 5972. Aguardo, Portugal. Pushback, acionamento, gol 1134. Gol 1134, portão 2, aguarde. Aguarda. Posicionando 6224 para Aracaju. Posicionando 6224, aguarde. Holding point, runway 28, Zulu 4959. Zulu 4959, clear to line up and take off runway 28, to wind is 220 degrees 4 north. Line up and take off Zulu 4959. Onde está o Alfa 9973? Sideral 9973, táxi autorizado via taxiway Alfa. Fique atento ao reporte do ATR da Azul, a cobra na taxiway Alfa. Ok, vai prosseguir via Alfa, atento a cobra. Nossa. O senhor fique atento e caso aviste o animal, reporte por gentileza a posição. E se não houver condições de seguir o táxi, o senhor mantém a posição aguardando a remoção do bicho. Pode deixar, a gente vai ficar atento aqui. Meia 2-1-2, visto manter nível 90, via chegada de pico. Oceané 6212, pista 28. Aguarde procedimento ILS X-Ray. Ajuste 90 no 4. Na 6212, desejo fazer o LS Zulu em vez do X-Ray, pista 28. Então, fazer o X-Ray após o BRIM, voo direto Rabisco 362, na 6212, descendo inicialmente o nível 90. R5974L manter pista 28. Engenho Matheus, R5972. Matheus, nível 20 devido a tráfego no perfil da chegada, descendo inicialmente o escrito nível 20. É previsto após 30 milhas continuar sua subida, R5972. R5972, mantendo uma centena. Azul 49, 59 airborne at 4-5, contact over the departure, 119.18. 119.18, sir. Thanks for your help. And the snake is dead, okay? The snake is dead. A little snake in the middle of the taxiway alpha. Thank you, sir. The airport administration is going there to remove the animal. Okay. Bye-bye, sir. Well. No Rio 5974, somente para informação, devido ao tráfego de baixa performance da cola frente, controle solicita mais 2 minutos, mantém a posição alinhada na 28. Alinhada 28, aguardando, canal 74. Ajuste na 0-1-4. Azul 4954, controle? Yes, sir. Airborne now, passing 2,000 feet. Azul 4959, radar contact the departure, climb and maintain initially for the level 100. Okay, climb and maintain level 100, respected level Azul 4959. And fly direct to Corral position. Stand by for direct to Corral, sir. We have a better weather to the right side. Roger. After deviation or clear, fly direct to Corral position. Localizado Oprim, Oxané 6212, após Oprim, serve 362 para o final do procedimento ILS X-Ray. Temos tráfego posição 12 horas, subindo, mantendo o nível 100, justamente devido à sua aeronave, aguarde para continuar a descida. Departure Azul 4959, we have a bit of weather at the right side, and we are making a deviation to the left, initially heading 190, okay, we're around 30 miles. Clear deviation, Azul 4959. Salvador, boa noite, Azul 2774, formação Alfa, agora na cópia Porto Seguro, nível 160. Atingiu 210, voo 334. Segue na saída? A saída do aporto vai ser a Coral no Bravo. Coral no Bravo da pista 28, obrigado, aguardando. Do Rio, 5974, pista 28, decolagem autorizada, vento 220 graus, 059. 28, grau 74, Rio. Azul 59, correction Azul 4959, climb and maintain flight level 060. Ok, level 060, stopping now. Nine climb and flight level 060, due track 12 o'clock, 8 miles, descent flight level 070, is Airbus 320. The traffic is descent flight level 070, north eastbound. Okay, we are reaching now 060, we have the traffic in on our equipment and on visual to Azul 4959. Roger. Controle, Salvador, boa noite. Ah, 3600, informação Alfa. 3600, boa noite, contato, atendo identificação, desse manter nível 140. 140, identificou, descendo, tá, 3600. Mativo 140 na chegada EPIC, aguardando o procedimento LS X-Ray para a cabeceira 28, ajuste 9014. Xané 6212, vê se mantém 4000, autorizado o procedimento, o Xané 6212. 4000, autorizado, o Xané 6212, confirma, ajuste, por gentileza. 1014, 9014. Ok, 1014, Xané 6212. 1-320, vê se mantém nível 120. 1-320, 354. Azul 4959, climb and take place level 100. Climbing now to level 100 again, 4959. 5972, chame de vista agora na sequência 1251, tendo 2254. 5972, chame de vista agora na frequência 251, alterna 123, decimal 8, após lida voando Doppler. 5972. Pátio 1, Pátio 3, Pátio Expressivo, voo 134. Airport Golf 024, ready to copy. Pátio 024. Clear, informação do Tio Lima, Papa Papa Tango, flight level 350, via flight plan route, runway 28, right turn add-on, departure, GBIT transition, call code 5123, and Salvador departure 119.8, stand by to read deck. Lima Lava, over time, flight level 350, flight turn route 7828, right. 10 out, only departing heavy transition, squawk 5123, departing frequency 119, that's my latest approach, go 024. Support go 024, that's correct, call me right to start up. I will go for go 024. Houston 974 subindo agora restrito ao nível 070. Houston 974 restrito nível 060, 070 agora, 70, 070. Restrito 070, Polo 354 descendo inicialmente até o nível 20 devido a trânsito aí à sua esquerda, subindo para o nível 100 restrito, uma T72, com rumo sul. Ok, até 120, DS, bom, 354. Então, 3600, DS mantém nível 130, temos status nessa posição aí de 11 horas, a 13 milhas, rumo sul, subindo para o nível 100, uma T72. Gente, está cobrando o check no visual, descendo para 130, 3600. Azul 4959, when feasible, fly direct to coral position. Yes, sir. We are passing now 85 to 100. Now we have conditions to fly direct to coral. Okay, fly direct to coral position and climb at flight level 100 initially. New traffic now descends flight level 130, Airbus 320 at 3 o'clock. Airbus 320 and southwest and northeast bound. Azul 4959. Ok, passing 90 to 100. Houston 974, suba restrito agora nível 080. Para nível 080, 974. Portioné 6202, pode prosseguir para 2500, completar o IRS? Autorizado o procedimento IRS. Portioné 6202. Autorizado, 6202. Houston 974, subindo ao nível 080, irá deixar tráfego aí subindo para o nível 100, a sua direita na posição 1 hora. Então, a T72 e temos tráfego adicional à sua esquerda, descendo para o nível, mantendo o nível no 20, um Boeing 737 da Gol, e outro tráfego adicional descendo para 130, um Airbus, prosseguindo a estar aqui para Salvador, e 5974. Bono 354, desse mantém a altitude de 5000. Para 5000, Bono 354. Acerto, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Geral 9973. Geral 9973, contato na decolagem, suba restrito ao nível 100. Restrito uma centena 9973, possível voar Leda? Autorizado Leda, porém subindo restrito ao nível 100. Federal 9973. Direto Leda, restrito uma centena 9973. Confira o transponder, está recebendo 5103. Qual é o nome da Gol, o transponder, confira? O Sideral 9973. O Sideral 9973, receba o código 5103, posição normal. Ok, obrigado. We clear climb and flight level 140. Azul 4959. Commanding 140, request 160 as a final. Clear climb and flight level 160. 160, Azul 4959, thank you. E 5974, suba sem restrição agora nível 340, todos os tráfegos mencionados já superados. Atenção livre, nível 340, 3600, deixando aí o último tráfego aí à sua à direita, desse mantém agora a altitude de 5000. 5000, 3600. Estabilizado, LS 2812, Chanel 62, 12, complete LS, torre 1895. 1895, grato. Salvador, uma boa noite, Chanel 62, 12, estabilizado, LS, Chanel 62. 1-2, avistado, pouso autorizado, pista 2-8, vento 2, 4-0 graus, 0-6-19. Me pouso na pista 2-8, pista 6-2, 1-2. Sistema ativo, 1014. Na 3-4. Fim de manter uma centena, na 973. Tudo mantém agora sem inscrição, nível 360, federal 9973. Nível de inscrição para 360, na 973. 324 para pushback, acionamento, posição 5. Xixi na 6224, aguarde. Aguarda. Portugal 024, taxi. Portugal 024, approved the taxi via May April and taxiway Juliet Alpha, report to hold short taxiway Golf. I'm in April, Juliet Alpha, I will report the Golf, I will be flight 728, Portugal 024. Afirmativo. Bom, 354 autorizado final, ele é até X-Ray. Livre X-Ray, bom, 354. Lima tem, a Lima tem 28, voo 1-1-3-4. Rio 5974, chame agora Recife. Na frequência 1251, alterna 1238. Boa viagem. Federal 9973, chame Recife agora, na frequência 1251, alterna 2308, Federal 9973. Recife 251-1238, 9973. 0200, libere a esquerda. Táxi via Índia, mantém a posição. Corrijo. Táxi via Índia, parte, até a parte 3, posição 5 lima. Chique Companhia liberar retaguarda, está autorizado iniciando o portão 5. Chique Companhia liberar, está autorizado, 6224. Torre, boa noite, bom, 354, estabilizado ali. Gente, voo 1-354, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Voo 1-1-3-4, vento 240 graus, 05 nós, decolagem autorizada, carteira 28. Livre de decolagem 28, voo 1-1-3-4. Até nível 060, aguardando o procedimento PLS X-Ray para cabeceira 28, ajuste 1-0-1-4, azul 2713. 2713, Luna 354, pouso autorizado, pista 28, centro 2, 20 graus, 05 norte. Livre pouso 28, eu vou 354. Luna 134, decolada 02, chame o controle Salvador 119, decimal 8. 198, obrigado. Boa noite, gol no 134. Gol no 134, contato, suba em até nível 350 na saída ROM, via saída ROM. Via saída ROM até o 350. Azul 27 no 3, está fazendo desvio? Ah, negativo, está só alocando aqui no área kit aqui, um segundo. Frente. Tá 3600, descendo até o alto de procedimento. Completando, chamando, agora para chamar todos, então 3600. Sim, 3600, descendo. Tem referência visual de Santa Bicicleta 28? Negativo, 3600. 60 nível, VUSC 33, da cola da cabeceira 28, após a decolagem, curva à esquerda. Perfil de saída coral no Bravo. Acena 5111 no transponder, 119, decimal 8, frequência do controle. Aguarde para o cotejamento. 4959, passou coral, mantém nível no 60, chame Léo no 201, no serviço está terminado. Sorry, sir, concessional Léo Approach, 10.1, nice, sir. 2774, corteja. Autorizado por seguro, nível 160, via Whisky 33, decola da pista 28, com curva esquerda, coral 1 Bravo, o perfil. Aciona 5111, controle 198, na saída, está pronto para pushback, acionamento. Gente, azul 2774, correto, autorizado, iniciar parte 3, reporta para o taxi. Autorizado, reporta para o taxi. Bom, na 354, na sala 04, agilize liberação à esquerda e mantenha a taxiway Índia, aguardando instruções para o taxi. Agilize, libera à esquerda, vai manter a Índia, gol 354. Na final, estão 3600, torre visual. Sim, estão 3600, aguarde pista livre. Guardando pista livre, estão 3600. Tan 3600, pouso autorizado, pista 28, vento 2, 30 graus, 04 nós. Depois, Tan 3600. Tan 224, táxi via Juliette, Alfa, e reporta no ponto de espera do táxi Golf, número 2. Para a defesa. Go. Portugal 024, clear the line up and wait, runway 28. Aprovado com a 28, Portugal 024. Tan 4738 na escuta. Chega. Confirme o destino. Fortaleza. Ok, thanks. Boa. Previsto pitch, o ZAN e após o final do procedimento RNAVE para o final ILS, cabeceira 28. E aí, pitch, ZAN após o Zulu para 28, grato. LS X-Ray para 28, ok? Afirmativo do Zulu, USA então, prato. Pode fazer o Zulu então, já tá coordenado aí o Zulu na navegação? Ah, firma. Não tem problema, então após o ZAN, o Zulu para o final ele é. Prato. Uno 134, chame Recife agora na frequência 1-2685 ao tempo 2545. 74, tem 74 a bordo, alternando Vitória com 4 horas de autonomia. Confiou o azul 2774? Afirmo 2774. Vi aqui Kilo Alfa, número 2 no ponto de espera, reporta pronto. Kilo Alfa como número 2, segue o Avianca, reporta pronto. Portugal 024, clear to take off, runway 28, wind is 210 degrees, 049. Repeat the call for night, right to Portugal 024. Já recebi o plano azul, o TAM 4738, mais um minuto pra copa. Ah, beleza, a gente joga essa ali aqui, obrigado. É Portugal 024, Bonnete 110, contact now departure control 119.8. Boa noite, boa noite, Portugal 024, obrigado, boa noite. Autorizado o final do procedimento LS. Autorizado, reportará estabilizado 2534. Oxalema 136, chame controle 1198. A processão, boa noite, Portugal 024, crossing 1506. Read and contact at departure, climb at inflight level 350, climb via around departure. Climb at level 350 on around departure, Portugal 024. Controle Salvador, Oxalema 136. Oxalema 136, prossiga. É, boa noite, por gentileza, nós estamos mantendo a Alfa Zulu 42 a 37 mil pés, perdemos contato com o Recife. Poderia só confirmar, estamos no seu través, poderia só confirmar a frequência de centro Recife nesse setor? Seu código é 5197 ou 3775, confia? 3775. É 3775. Frequência nesse setor é 12685, caso negativo 12545, Oxané 6136. Muito obrigado, uma boa noite, Oxané 6136. Boa noite. Para ti, via rota do plano, acena 5126, controle 120, corrija 119, decimal 8. 4 mil. 2713 para 4000. Afirma, inicia redução para 2009 nós, irá seguir tráfego da companhia, que é o Embraer 190 no setor sul do aeródromo. Setor sul aí, está sul de Usan para o final do procedimento que o precede para pouso. 7, redução, redução para 200, confirma? Baixeu, 200 nós. Obrigado. No portão 6, já pronto para o pushback acionamento. Ok, cotejamento correto, autorizado, pushback acionamento, portão 62 e reposta táxi, TAM 4738. Autorado. Oceané 6224, decolagem autorizada, pista 28, vento 2, 3, 0 graus, 079. Livre decolagem 6224. Azul 2774, pronto. Afirmativo. Ali mantém. Ali mantém na 282774. Xené 6224, decolada 14, chama controle Salvador, 119, decimal 8. 198, 6224, uma boa noite. 1895, muito boa noite, obrigado. É. Controle Salvador, muito boa noite, Xené 6224. Xené 6224, contato. Boa noite, submantém nível 190, na saída Aron. 190, Aron, 6224. Azul 2534, continua em aproximação, aguarde pista livre. 2534, continuando, aguardando pista livre. Para 2500, usado LS, 2713. Azul 2534, pouso autorizado, pista 28, 230 graus, 0619. Positivo, 230 com 62, já está livre, pouso para o 2534. Azul 2774, decolada Azul Nomeia, chame controle Salvador, 1119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2774, recoloca o rei esquerda para manter a sua escuta no parceiro Coral Lombravo. Bravo. Azul 2774, contato, se manter nível 160 na rodovia saída Coral 1, 1 no Bravo, sem restrição. Mete pra cá. Azul 2713, complete o procedimento, chame torre 1118, décimo 95. 10895, grato. Portugal 024, contact now, receive center on frequency 1, 2, 6, decimal 85, for Naval 12545. 3 horas de autonomia da Mercedes. Sim, stand 4738, táxi autorizado de Juliette Alfa, ponto de espera da 28, resposta pronta. 024, control. Control, vídeo, pode correr. Okay, now receive center, 126 decimal 85. If unable, 12545. 126 decimal 85, Boa noite. Alô, 2774, direto coral. Direto coral, 2774. Ok, então virando direita, prosseguindo pelo pátio 3. Alô, 2534, bem pousado, vai se livrar pela chave. Ok, sim. 1895. Ele tá sem grata, boa noite. 4-8-1-8, espera via Charlie agilizando e via Índia, portão 3. Charlie Índia, portão 3, azul 2534. Oi, boa noite, azul 2713, Willis. Sente azul 2713, aguarde pista livre. Azar. Canel 6224, da presente foi Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 6234. Termo. Repouso 2713. Azul 2713 no solo aos 21 na libera esquerda, via taxiway Delta, cruze Alfa via Kilo, até o pad 3, posição 4, Romeu. Delta, cruze Alfa via Kilo, pad 3, posição 4, Romeu. Espera pronto, tá 4738. Tá 4738, autorizado linha de colapso, 28240 graus, 079. Parei de agora, 243. Ele acordando na Aracaju. 4738, decorador 25, chama o controle, Salvador, 1-19, décima 8. 19-8, uma boa noite. Controle, Salvador, chama 74, informação alfa, passando 2-4-0. Chama 074, dessa vez chega de Tepic. CPIP até o nível 180, o Xané 6074. Ciclovia CPIP para o nível de voo 180, 6074. Controle Salvador, uma boa noite, eu tá 4738, Momo, cruzando 2307. 4738, contato radar, suba e mantém nível 370, suba via, saída Momo. Via Momo 370. Xalema 224, desse mantém o nível 040 inicialmente, o Xalema 224. 040, 6224. Xalema 074, desse inicialmente para o nível 180, devido a tráfego na sua posição agora de 11 horas. 11 horas a 20 milhas, subindo para o nível 60, um AT-72, cruzando o nível 090, com rumo sudoeste, o Xanem 074. A Lula 774, temos tráfego descendo para o nível 80, a sua posição é de 2 horas, a 17 milhas agora, cruzando o nível 200, em descida para o nível 80, abaixo 318. Obrigado. O Xané 6224, chame agora o controle Aracaju na frequência 20.3. Boa noite. 374, autorizo direto ao PRIM, porém ainda mantém restrito o nível 980. Tá, preste a cruzar com o tráfego, está subindo para o nível 960, cruzando o nível 100 ainda, ok? Certo, assim que der uma separação radar, iremos continuar sua descida. Voe direto inicialmente ao PRIM. Mas agora não apenas para continuar sua descida, aguarde só dar a separação radar que iremos continuar sua descida. Salvador, uma boa noite, voo na 723, descendo para o 200. Voo na 723, desça até o nível 040, via chegada e pitch. Descendo para o 040, na pitch, voo na 723. Confirme está o nível 070. Ajuste 1014, no 04, procedimento elétrico X-Ray. Oxalé 6258, sem identificação, desse mantém o nível 190. 190, 6258. Oxalé 6034, desse aí mantém a 4000. Oxalé 74, sub mantém nível 960. A 6074, desça e mantém a altitude de 4000. Salé 6258, desça e mantém 5000. 5000, 6258. Boa noite, 3398, sem identificação, desse mantenha o nível 060, pensando via chegada a T-Pitch, aguarde procedimento ILS X-Ray para a cabeceira 28. Ok, X-Ray 28 para 060, gente, abraço, 3398. Salvador, pode ser para a sala de posição, eu estou por. Salve, prossiga. Salve, Salvador, do 4, para a sala 1, 6-0 de posição, Ricardo, do Aperdex. Salve, Salvador, do 4, de centro para a sala 1, 070 via Pipis arrival, expect Celestex Ray runway 28, Airport 2024. Passa voo 70 e pica level, Delta 0 do voo. Tower 4738, chame Recife, agora na frequência 1-2005, terno 2545. Tower 4738. 1-2005 e 1-3545, boa noite. Boa noite. Azul 274, mantém nível no 60, chame Liaz 120, décima 1 para viagem. Azul 2774, chama Ilhéus 120, décima 1. Azul 2774, Salvador, câmbio. Ilhéus 201, câmbio. 201, obrigado, boa noite. Bom. Portugal 024, control. Salvador, do you have any request? Emergency to land or priority to land? Airport Gazer to fall control. Airport Gazer to fall control. What kind of hydraulic plane do rubber do you have? We had a hydraulic leak on one of the three systems, just to one of the three systems, but for security reasons we are heading back to Salvador. Roger. Do you request priority to land? Negative. We don't request priority to land. Roger. Do you feel necessary to leak fuel? Please say again? Fuel dump! Do you request fuel dump or any route and problem to solve at the terminal? To leak, to dump the fuel at the terminal, it's necessary? No, it's not necessary to dump fuel. Thank you very much. Funcionário 6074, autorizado final, Elias. Autorizado final, Elias, 6074, que o 6062 foi. Control, 4 solo 024. Go ahead, sir. Okay, request an holding over position at 2. Go ahead, I see the understand. Control 024, request an holding at position at 2 at Alpha November Tango Oscar. Roger, I understand that the hold pattern dance position clear. And what's your flight level do you want to start hold pattern at dance position? 70 is good enough for us, about Control 024. Roger, descend my time from the flight level 070 and report at dance position, start hold pattern. Portugal 024. Okay, send a novel 70 to add to 4 and only. Portugal 024. Roger. 21. 723, mantém a presente velocidade. Desça e mantém a 4000. Portão até a altitude de 2500 pés, autorizado no final do procedimento ILS X-Ray. Desça 2500, mantém a velocidade, vamos 723. O Xalé 6258 se vetou para sequenciamento. Curva direita na Pura 060, desce mantém 5000, se vai para as comunicações, foi para o ZAN ao cruzar radial 1110. Ok, direita 060, descendo para 5000, em caso de falha de comunicação, passando radial 1110, voa USA, o Xalé 6258. Sim, Machê. Papa 2074, complete Canarias, torre 1895. 6074, torre 1895. 1895, 6074. Oxalé 6258, desse mantenha a altitude de 4000 e inicie redução para 2109, seu número 3 na aproximação. Está descendo para 4000, já iniciou redução 6258. 728, Xanero 6074. Confira para o 723. Foi direto o Zan. Pode ser o. A gente colocou o X-ray, pode ser o 63 ou 64? É direto 64, tem condições de completar? Direto no 64? Ah, sim, direto 64 então. Está autorizado o final do procedimento, o serviço 364. Gente. Tá, 3398, estou vetor para sequenciamento, curva direita na proa 060, desça e mantém 5000, se houver falha de comunicações, o limite é a de 190 em balde para o final do procedimento PLS X-Ray. 060 de proa, 110 ao limite para o X-Ray, o 3398. Xalé 6258, prossiga. A gente vai fazer o tráfego na posição 11 horas, 13 milhas. Afirmo. A gente vai mais próximo, a gente vai fazer um pouquinho mais. É a seguinte aeronave, senhor, agora ainda é o número 3, aeronave número 1 está a 2 milhas da cabeceira, e a aeronave do presságio de parafuso, e o Zan está a 6 milhas e meia. Minutes left on orbit over Anto. Roger, understood. Do you want to hold the path at Anto position? We'll join orbit within 1 minute at the position at Anto and request to perform a 3 minutes hold. Roger, report time procedure to Salvador. Proposal 024. Ahead. Okay, request to perform a 3 minute flag on holding over Anto. Clear, procedure dump over Anto position. Protocolo 024. Ele está pedindo a perna de 3 minutos de afastamento, o putato. Nossa, estou mal mesmo. Autorizado, you're clear, protocolo 024. Certo, obrigado. Xanem 258, curve agora. Vou direto usando para o final da LS, o Xanem 258.